De origem Lua Rodrigues e Amanda Negracin. É o Vale. Afasta, que o time tá chegando aí com munição pra noite inteira. Segura as MC, o circo vai pegar fogo, ainda é tempo de sair. Então põe o capacete que o teto vai cair. Afasta, que o time tá chegando aí com munição pra noite inteira. Segura as MC, o circo vai pegar fogo, ainda é tempo de sair. Então põe o capacete que o teto vai cair. É só no sapatinho, sem comédia ou esculacho. Mas quando as minas sumem, faz o palco virar baixo. Fogo na saliva das minas, a vibe é quente. Que derruba o solzeta que não aguenta com a gente. Pede pra sair, vai, pede penitência. Mas não pede rebolado, que as minas que tem influência. Tem o flow que dilacera e aumenta a audiência. Não na busca de ibope, mas de invade consciência. Calça largou apertada, isso não quer dizer nada. Quando de origem entra nas latas, é só pedrada. Sente a vibração, sente. Quando as minas rima, treme o teto do salão. E os malucos desatina, acelera o coração. De quem ouve a gente, preconceito aqui já era. É só colar que a ideia é quente. Em todo lugar, pros ganguistas, o underground. Demorou, é só chamar, dá o mic, nós invade. Eu vim pra fazer rap independente do estilo. Das 16 toneladas, pra quem não leva um quilo. Pra quem não acredita, fala mal e subestima. O bumbo bate na cara, dói, é rap de menina. Envolvente totalmente, naturalmente ágil. Dorme aí no meu barulho que eu te mostro quem é frágil. Diz que eu só falo de mina na rima, é proibido. Problema é seu se só quer macho no ouvido. Nossa cara é essa, que é rap, a gente começa. Sem enrolação, conversa, pro final não tenho pressa. Então chega mais agora, se não tá pronto, cai fora. Que tem fogo na saliva das mina que apavora. Afasta, que o time tá chegando aí com munição pra noite inteira. Segura as MC, o circo vai pegar fogo, ainda é tempo de sair. Então põe o capacete que o teto vai cair. Afasta, que o time tá chegando aí com munição pra noite inteira. Segura as MC, o circo vai pegar fogo, ainda é tempo de sair. Então põe o capacete que o teto vai cair. Conexão entre as mina pra mostrar que a chapa é quente. Ensandecer os malucos que não bota fé na gente. Não usamos nosso corpo pra mostrar nosso talento. Usamos sabedoria, inteligência e argumento. Nosso flow e nossa rima, coisa rara, coisa fina. É tipo anfetamina que não mata, mas vicia. Pra mostrar que a coisa é séria, que não é brincadeira. Que a ideia aqui é quente, é coisa de mulher guerreira. Que os mano pode colar, se quiser prestigiar. Se for vídeo de coração, se vier tem que somar. Pois cara feia não assusta, nosso brilho não ofusca. Se serviu a carapuça, reveja sua postura. Hoje o teto vai cair e a vibe vai fluir. De origem tá em cena, segura as MCs. Afastou, afastou. Disciplina pra chegar com as minas nessa cultura que ensina verdade para todos nós, a de vista feroz. Entendo a fronteira, uma verdadeira porta-voz da periferia desse mundo louco. Detrilha riqueza espiritual que aqui compartilha em mentes criativas, em tribos diferentes, em vibrações positivas, em crenças renascentes. Mistura com a gente nesse clima envolvente dessa lua bem crescente. E vem com nós e de repente a louca, louca, louca, louca, louca consciente. São José, em Sampa, o que? cacete.